passa, mais aumenta a graça e te viver. Yeah. Ah, e sai sem eu dizer. E mais do que te mostro, não escondo quanto eu gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Quase ninguém vê. Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você. Yeah. Ah, e sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Yeah, yeah. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixei inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver.